playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Está no ar a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Petencourt, assino a playlist aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a sessão de hoje com Asphyxiation e a música The Crush. Entram no alinhamento Scream and Dance e o tema In Rhythm, e depois Songs for Everyone, uma música de Dunkel Ziffer. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. Sound. Uncle Ziffer foi quem ouvimos e o tema Songs for Everyone, que passam a palavra a Alice et Moi e Junior, respectivamente com as músicas Film Moi e Monotre. Film-moi. Playlist com Miguel Betancourt. A entrar no alinhamento da playlist temos Maximum Joy e a música Stretch. Daqui a pouco estarão aqui Crash Course in Science e Mini Pops. Save Paul!

Playlist com Miguel Betancourt. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da Playlist, ficamos com a música A Feeling de Miney Pops. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passaram por cá, entre outros, Morphine, The Cure, Bill Fay, Soap and Skin. Muita música para ouvir ainda na Playlist até às 21 horas. Até já. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Betancourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Dede e a música Weather Bell. This Is The One é a música que se segue a cargo de Stone Roses. Depois Nick Cave and the Bad Seeds e a sua convidada PJ Harvey no tema Henry D, uma das músicas do álbum de Nick Cave, Murder Ballads. Depois, por fim, Morphine e a música Harvey Whisper.

see you as you see me walk on past. When there's nothing more I'd like to do than come in close and hear you laugh. Though we haven't even spoken, there's still a sense of rapport. So whisper me your number, I'll call you up at home. Yeah, whisper me your number, I'll call you up at home. Whisper me your number, I'll call you up at home. Whisper me. Playlists com Miguel Bettencourt. Morphine, que passam a palavra A The Cure e a música Trust. Daqui a pouco, Echo and the Bunnymen estarão aqui na playlist na Voz da Terceira. Thank you.

you will wait until you give yourself. You give yourself. You give yourself to him. To him. Foi com Echo and the Bunnymen que entramos na última fase da sessão de hoje da playlist. A música foi The Killing Moon, aqui numa versão bem mais intimista do que o original deste tema. Entrou no alinhamento Bill Fay e Emily Statt, respectivamente com as músicas Underneath the Sun e Come Wander With Me. Busy building nests in the tree branches, and all the squirrels are burying nuts for the winter hit underneath the sun. Clouds roll by and the rivers they run underneath the sun. Rain falls down and waters the ground where the cherry tree is forming buds for the blossom to come. And the tall pine tree towers above the sacks of rage underneath the sun. Clouds roll by. Rivers they run underneath the sun. Rain falls down and waters the ground where people are cheering at everyone, even little one. And trains of uranium roll through the night to their destination. This happening, what have we done underneath the sun? While clouds roll by and rivers they run, what have we done? While rain falls down and waters the ground underneath the sun. Underneath the sun. Soap and Skin é quem se segue no alinhamento de hoje da playlist. A música é Wonder. Depois, Annabelle, uma música de Goldfrapp. Why we can't be or see who cuts us under like a bird falling a tree. You're the thunder going under, over. Don't forget to pray to keep you away, away from every day where you wander.